Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Ah, essa menina mexe muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Oi, novinha, safada e simpática, deixa o GT com gostinho de quero mais. Então vai, rebola pro pai, vai, novinha, descendo, descendo, vai, rebola pro pai, novinha, vai, descendo. Parece